Salve. APA. André Lia. Johnny Depp. A vida não é fácil pra ninguém e eu concordo. Vivo desafios cada dia em que acordo. Temos que viver sempre dentro de um ciclo. Dificuldade diária da família em seus recintos. Rotina é cansativa em um mundo desigual, que às vezes se prefere viver mais o surreal. Ilusão é uma parte dos momentos dessa vida, pois tem gente que prefere ter uma sina iludida. Alegria é passageira, felicidade é para sempre. Quem vive à procura dela um dia encontra a frente. Respeito é a chave de todos os ideais. O amor é grande arma e o perdão ainda mais. Verdadeiros não se esquece, pra sempre serão lembrados. A memória nos retrata os momentos que são passados. Como é bom lembrar de quem a gente gosta. Momentos são como o vento, pode passar, mas ele volta. Os momentos que vivi, que passei com meus amigos, são momentos valiosos que nunca serão perdidos. Eu sigo desenhando a minha caminhada, com força e com foco eu continuo nessa estrada. Estrada de perigos e muitas desilusões. O caminho da vida se resume em paixões. Apaixonado pela música e também a minha família. As ações do seu presente no futuro é refletida. Então vivo os momentos sem pensar na despedida. Momentos existem vários, mas você só tem uma vida. Reflexões, pensamentos de cada dia a dia. A vida é muito boa, mas também ela é sofrida. Tô falando sério, o que eu falo não é besteira. Você pode se iludir, mas a vida te dá rasteira. Eu sigo evoluindo, mas não tô de bobeira. Eu não sou a Tim, mas pra mim não tem fronteira.